pisar o pobre pecador. Lhe oferece riquezas, prazer e diversões, mas nada disso tem valor. O tempo vai passando e o homem vai marchando para a destruição. Não pensa em Jesus, que morreu numa cruz para dar-lhe a salvação. Jesus muito te amou, sua vida ele entregou para te libertar e para te salvar. Seu sangue derramou. Ouvi a sua voz, atende o seu mandar. Ó, deixa este mundo e vem para Jesus, feliz tu viverás. Jesus muito te amou, sua vida ele entregou para te libertar e para te salvar. Seu sangue derramou. Ouvi a sua voz, atende o seu mandar. Ó, deixa este mundo e vem para Jesus, feliz tu viverás.